Afasta teu cabelo moreno, oh meu amor. Afasta tua boca da minha boca, por favor. Afasta teu cabelo moreno, oh meu amor. Afasta tua boca da minha boca, por favor. Já dancei dança de bala, fiz muita gente dançar. Em cada passante eu via um soldado oficiar. Quando eu vim lá da Bahia, fugindo do tremedar, em cada baiano eu via um soldado oficial. Afasta teu cabelo moreno, oh meu amor. Afasta tua boca da minha boca, por favor. Afasta teu cabelo moreno, oh meu amor. Afasta tua boca da minha boca, por favor. Fugindo da precatória, fui parar no Ceará. Em cada coqueiro eu via um soldado oficial. Fui preso no Maranhão, deportado pro Pará. Em cada bala eu via um soldado oficial. Afasta teu cabelo morena, meu amor. Afasta tua boca da minha boca, por favor. Afasta teu cabelo morena, meu amor. Afasta tua boca da minha boca, por favor. Na noite de Santo Reis, resolvi me libertar. Em cada estrela eu via um soldado oficial. E dali pro Piauí, embarquei pro Panamá. Em cada chapéu eu via um soldado oficial. Afasta teu cabelo moreno, oh meu amor. Afasta tua boca da minha boca, por favor. Afasta teu cabelo moreno, oh meu amor. Afasta tua boca da minha boca, por favor. Já de volta pra São Paulo, desci para o Paraná. Em cada sulista eu via um soldado oficial. Fiz muita mulher sorrir, fiz muita mulher chorar. Em cada marido eu via um soldado oficial. Afasta teu cabelo moreno, oh meu amor. Afasta tua boca da minha boca, por favor. Afasta teu cabelo moreno, oh meu amor. Afasta tua boca da minha boca, por favor. Morena, já te contei o que era pra contar. Agora vou te pedir um favor especial. Larga teu marido, é, vem morar mais eu. Teu marido é ruim, não é, quem é bom sou eu. Afasta teu cabelo moreno, oh meu amor. Afasta tua boca da minha boca, por favor. Afasta teu cabelo moreno.